Questão de sensibilidade entrando no ar pela Melodia FM, a Educativa de Varginha, em ritmo pleno de carnaval, com muita alegria e muita música, música boa, música brasileira para todos nós. E eu deixo vocês com o som mágico do carnaval. Volto ao final para me despedir. Um grande abraço e até logo mais. Índio foi eleito deputado, lá no plenário tá botando pra quebrar. Não cai na conversa do apito, gosta de loura sem biquíni, sem colar. Índio foi eleito deputado, lá no plenário tá botando pra quebrar. Não cai na conversa do apito, gosta de loura sem biquíni, sem colar. Quando ele pinta, todo mundo grita alto. A Necaruca lá no meio do planalto. A Necaruca, a Necaruca. O depo índio tá fundindo a nossa cuca. A Necaruca, a Necaruca. O depo índio tá fundindo a nossa cuca. E tome, ó, ó, ó. Morubixaba tá chiando que dá dó. E tome, ó. Ó, ó, viva Juruna de penacho e paletó. Índio foi eleito deputado, lá no plenário tá botando pra quebrar. Não cai na conversa do apito, gosta de loura sem biquíni, sem colar. Sem biquíni, sem colar. Quando ele pinta, todo mundo grita alto. A Necaruca lá no meio do planalto. A Necaruca, a Necaruca. O depo índio tá fundindo a nossa cuca. A Necaruca, a Necaruca. O depo índio tá fundindo a nossa cuca. E tome, ó, ó, ó. Morubixaba tá chiando que dá dó. Da dó. E tome, ó, ó, ó. Viva Juruna de penas de paletó. Mamãe, você não me engana. Mamãe, você não me engana. trabalho você não me deu. Se lembra, mamãe, você prometeu. E agora, mamãe, quem vai dar sou eu. E agora, mamãe, quem vai dar sou eu. Que eu vou votar. Tem gente que foi escalada pra votar por mim. Sou eleitor preparado pra argumentar. Se digo que não tô querendo, afinal dizer sim. A eleição dessa vez vai ficar tudo em casa. Pois o Mário Maluf é parente do Paulo Andreasa, que por sua vez é casado com Ivete Chaves, que é tia de um afilhado do Aureliano. Compadre do Zomi, já foi diretor de harmonia da nossa escola. E o Leonel Figueiredo fez um samba enredo em homenagem a seu filho Magalhães Brizola. Porém, eles todos não sabem que o fim dessa história vai ser surpresa geral nesse céu varonil. Quem vencerá a eleição é o Ronald Reagan, o deputado mais votado do Brasil. Uou! Oh, oh, oh, oh. Ronald Reagan na surdina já ganhou. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Ele é mineiro de Uberlândia, sim, senhor. Oh, oh, oh, oh. Ronald Reagan na surdina já ganhou. Que eu vou votar. E tem gente que foi escalada pra votar por mim. Sou eleito preparado pra argumentar. E se digo que não tô querendo, afinal dizer sim. A eleição dessa vez vai ficar tudo em casa. Pois o Mário Maluf é parente do Paulo Andreasa, que por sua vez é casado com Ivete Chaves, que é tia de um afilhado do Aureliano. Já foi diretor de harmonia da nossa escola. E o Leonel Figueiredo fez um samba enredo em homenagem a seu filho Magalhães Brizola. Porém, eles todos não sabem que o fim dessa história vai ser surpresa geral neste céu varonil. Quem vencerá a eleição é o Ronald Reagan, o deputado mais votado do Brasil. Oh, oh, oh. Fico mais leve e mais contente. Só não sei se

da menina, viver igual serpentina, deixar o confete lamber. É de repente virar maçã e serpente, sentir o que o pandeiro sente, falando pegar pra bater. É se largar numa boa, sereno qual uma lagoa, até se desfalecer. Depois dormir sossegado, eu não me sinto culpado, malandro é bom de doer. Chupar um cacho de uva, uva, uva. Virar fogueira na chuva, chuva, chuva. Não resistir quando a turma, opa, opa. Passa por mim e gemer, só pra você. Chupar um cacho de uva, uva, uva. Virar fogueira na chuva, chuva, chuva. Não resistir quando a turma, opa, opa. Passa por mim e gemer, só pra você. Igual serpentina, deixar o confete lamber. É de repente virar maçã e serpente, sentir o que o pandeiro sente, falando pegar pra bater. É se largar numa boa, sereno qual uma lagoa, até se desvanecer. Depois dormir sossegado, eu não me sinto culpado, falando é bom de doer. Chupar um cacho de uva, uva, uva. Virar fogueira na chuva, chuva. Não resisti quando a turma, opa, opa. Passa por mim e gemer, só pra você. Chupar um cacho de uva, uva, uva. Vira fogueira na chuva, chuva, chuva. Não resisti quando a turma, opa, opa. Passa por mim e gemer, só pra você. Vambora, gente, que eu tô cheio de amor pra dar. Hoje eu tô, que tô cheio de amor pra dar. Vem, coisinha fofa, foi bom te encontrar. Vem vibrar de emoção, está em festa meu coração. Está em festa meu coração, já disse que tô, gente! Hoje eu tô, que tô cheio de amor pra dar. Vem, coisinha fofa, foi bom te encontrar. Vem vibrar de emoção, está em festa meu coração. Vem vibrar de emoção, está em festa meu coração. Que hoje eu não vou, não tenho hora. Ontem não fiquei, nem te liguei e fui embora. Hoje a noite é nossa, vou me entregar. Morrer de prazer, nem quero saber. Pode o mundo se acabar. Hoje eu tô, que tô cheio de amor pra

boca do caminho, menina, que eu tô começando a endoidar. Eu quando vejo grudo mais que ostra e não quero desgrudar. Tira a boca do caminho, menina, que eu tô começando a endoidar. Eu quando vejo grudo mais que ostra e não quero desgrudar. Eu sou calmo, calmo, anjinho de rapaz, mas boquinha igual a sua, mata o velho, é demais. Você fica provocando e depois quer dar pra trás. Tira a boca do caminho, menina, deixa minha boca em paz. Tira a boca do caminho, menina, que eu tô começando a endoidar. Do PDS, o PTB percebeu. surgiu assim de repente, e o otário engoliu a isca. Aonde anda a arisca? Sumiu na carreira, na multidão. Bateu minha carteira e roubou meu coração. Ela chegou do Oriente, a outra arisca. Surgiu assim de repente, e o otário engoliu a isca. Aonde anda a arisca? Sumiu na carreira, na multidão. Bateu minha carteira e roubou meu coração. Do clube Oriente, a rapaziada falou que a roda lisca dançou numa blitz. E a minha carteira, que não tinha nada, foi encontrada na porta do Ritz. Oh. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ela chegou do Oriente, a roda arisca. Surgiu assim de repente, e o atalho engoliu a isca. Aonde anda a arisca? Sumiu na carreira, na multidão. Bateu minha carteira e roubou meu coração. Ela chegou do Oriente, a outra arisca. Surgiu assim de repente, e o otário engoliu a isca. Planejamento já deu fim à inflação. Oi! É dose pra Leão, é dose pra Leão. O doutor planejamento já deu fim à inflação. É dose pra Leão, é dose pra Leão. O doutor planejamento já deu fim à inflação. Sejamos otimistas, mas assim também não. Otimismo assim já é dose pra Leão. Sejamos otimistas, mas assim também não. Otimismo assim já é dose. É quimbanda, é pagode e é também candomblé. Lambada, maxixe, baião, frevo, afoxé. É a porção mais pura de uma mistura que surgiu.

broto e semente que nasce inocente e não morre jamais. Ah, mangueira que frutificou, salgueiro que tanta gente abrigou, e o sombrear da tamarineira, aquela sementeira que o samba espalhou. A rosa de ouro brotou na garoa, Portela nos deu candeia, que madeira boa. Se o tronco nogueira é nó na madeira, o Paulo é pinheiro que nunca envergou. São flores, perfumes e cores que exalam do samba e encantam a vida. São raras, realmente raras, docemente clara, se apaga, guerreira da raça, não canso de ouvir. São lindas, todas têm a sina da flor clementina, que é ser de Jesus. E ainda inspiram as rimas que hoje compus. E ainda inspiram as rimas que hoje compus. Ainda inspiram as rimas que hoje compus. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, graças a Deus, se é fim de semana, emoção não engana, ela quer te levar pra roda de samba. Amor, quem é bamba, nunca descamba, só faz balançar. Se o seu coração bate feito batuqueiro, ao som do pandeiro, sem descompassar, se entregue de corpo e alma brasileira, pro samba maneiro que vai te ganhar. Trabalhador pode participar, prestando atenção no nosso enredo. Já não é mais segredo no nosso terreiro, de tarde ou de noite o negócio é sambar. Deita e rola, tem magia, não importa mais o dia. Embriaga, contagia, é o meu sangue. Graças a Deus, se é fim de semana, emoção não engana, ela quer te levar pra roda de samba. Amor, quem é bamba, nunca descamba, só faz balançar. Se o seu coração bate feito batuqueiro, ao som do pandeiro, sem descompassar, se entregue de corpo e alma brasileira, pro som bem maneiro que vai te ganhar. Qualquer trabalhador pode participar, prestando atenção no nosso enredo. Já não é mais segredo no nosso terreiro, de tarde ou de noite o negócio é sambar. Deita e rola, tem magia, tem magia. Dele emana paz. É você que me faz bem, eu custei acreditar. Sou feliz e digo amém, eu nasci pra te amar. Quanto tempo se passou e sozinho me perdi. O amor me encontrou desde o dia em que eu te vi. Basta olhar nos meus olhos, dá pra ver que eu te chamo. Minha vida, eu te amo. Basta olhar nos meus olhos, dá pra ver que eu te chamo. Nosso amor é o maior, é um sonho tão real. Tem sabor de um vinho bom, é supremo, é divinal. Quando eu beijo a sua boca, fecho os olhos e não vejo a tristeza. Tristeza e a paixão que não. Sebastião, iluminação no meu caminhar. O meu samba exaltação tem a pretensão de homenagear terra tão linda assim. Não há coração para te apelar. Encomenda a solução pra desilusão, pra tanto pesar, terra tão linda assim. Não há. Pede ao Cristo Redentor, se demais não for, simpatia é quase amor. Canta em teu louvor, fazendo de altar a Visconde de Pirajá. Guarda bem perto de ti o drible do Didi. Choro de lembrar. Questão de sensibilidade termina por aqui. Um abraço a todos. Renato Tavolieri Filho se despedindo. Espero que vocês tenham gostado da seleção musical que preparamos para hoje. Amanhã continuamos com a nossa festa popular maior.